bato na viola, coração da rebuliço. A vida sem cantoria seria um desperdício. Seu canto percorre a terra, move o ar, navega o mar, pra chegar no ouvido amigo e as ideias germinar. Debulhando as ideias, peneirando o coração. É simples a conclusão, é preciso compaixão. Vencer a desigualdade que o povo faz penar. A nossa revolução é pra cantar e dançar. Viva a milícia do amor, viva a guerrilha da paz, pra combater coronéis, comandantes, generais. Com viva as cooperativas, movimentos sociais. Quero uma salva de vaias para as multinacionais. É para o poeta fonte de inspiração. É a fome por justiça, sede por libertação. É querer fazer o bem, desejo de caminhar. Quero agora ouvir as palmas para a luta popular.